se essa nuvem foi um dia algodão. Pouco importa se ela esconde o céu. Se é lenta, se é branca e não tem direção.